O prazo para a realização do alistamento militar obrigatório termina no domingo, dia 30 de junho. As inscrições devem ser feitas por todos os jovens do sexo masculino que completam 18 anos neste ano corrente. Para sabermos mais detalhes sobre essa informação, vamos conversar agora com a Cristiane Costa Pamplona, que é responsável pela Junta Militar de Gaspar. Cristiane, muitos jovens procuraram a Junta Militar para o alistamento aqui na cidade? Sim, procuraram. Essa semana e na semana passada, já que o prazo está acabando, vieram muitos jovens fazer o alistamento. Mas a maior procura pelo alistamento é online. Isso. O jovem, né, é mais fácil fazer o alistamento online. Não precisa comparecer à junta militar. Faz o seu alistamento e aguarda a informação que recebe via site mesmo, ou pelo e-mail ou SMS com o telefone que ele cadastrou. Aqui na Junta o prazo encerra na sexta-feira 28, mas até domingo, dia 30, poderá ser feito pela internet. Isso, o jovem tem até domingo para fazer seu alistamento via site. Aqui na Junta a gente trabalha até sexta-feira, 5 horas da tarde. Quais são os documentos necessários para o alistamento? Qual o site que ele deve acessar? Tá, o site é alistamento.eb.mil.br e os documentos certidão de nascimento, RG com CPF e o comprovante de residência. O mesmo, se ele quiser fazer aqui na Junta Militar, trazer essa documentação. Lembrando que cada cidade, os moradores têm que fazer na sua cidade. Gaspar, somente moradores de Gaspar. Cristiane, porventura, o jovem que está atrasado com o alistamento militar, 1, 2 ou mais anos? Ele também pode comparecer aqui à Junta Militar, munidos dessa documentação, mas vai pagar uma taxa, né? Uma multa, na verdade, né? Por não se alistar no prazo. E ele vai participar da seleção deste ano. Caso ele está irregular, vem para regularizar essa sua situação. E a seleção é feita pelo 23BI de Blumenau. Correto. A gente já tem a data da nossa seleção em Gaspar. Acontece de 24 a 27 de setembro no ginásio João dos Santos. Muitos jovens têm o sonho de servir o Exército Brasileiro. Gaspar pode também encaminhar jovens para Blumenau para servir no 23BI? Sim, Gaspar é um município tributável que o jovem serve, né, vai para o batalhão em Blumenau a partir do ano que vem. Então, por isso, tem a passar pela seletiva. Cristiane, o jovem que, porventura, não fizer o seu alistamento, pode ter alguma dificuldade quanto à documentação? Sim, é um ato obrigatório do jovem, quando completar 18 anos, fazer o seu alistamento. Se ele não fizer, acarreta em vários problemas. O seu CPF é bloqueado, você não vai conseguir um trabalho com a assinatura de carteira, não consegue fazer documentos como passaporte, concurso público, não pode participar, e entre outros. E quem não vier a fazer o alistamento até o prazo dado pelo Exército Brasileiro, o que deverá fazer? Ele pode ir depois, né, do prazo, mas vai pagar multa e vai ter que se apresentar somente no próximo ano. Nós conversamos com a Cristiane Costa Pamplona, responsável pela Junta Militar de Gaspar, nos falando sobre o término para o alistamento militar, que será no dia 30 de junho, e na Junta Militar poderá ainda ser feito até na sexta-feira, dia 28. Da Junta Militar de Gaspar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.